Tucano 3152. Esse é o nível 050, chegada Mari 3152. Chegada Mari, bora o Mari. Bora ele estar também. Positivo. Valeu, Brunete, para 2000 Duna, o SF589. Positivo, 509, o ajuste é 10-18, reporte estabilizado. Camarão. Desce para 3 mil pés, o ajuste no 018, no 805. Zero, solo 05, direita, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, sua 3600. Localizador visual com a 10, objeto 5809. Completa a final 5809, checa o trem, torre 1895, bom pouso. Obrigado, boa noite, bom dia. Boa noite, objeto 5809, visual com a 10, baixar travado. Objeto 5809, tem livre pouso, pistão no 0, 920 graus, 10 nós, ajuste no 0. Comi 18 meses de pouso na 10 objeto 5809. Confirma, portão 08, portão 3600. 9. Grato, portão 9, 3600. Chanel 6224, Recife, frequência 12545, secundário 12685, bom voo. 2485, 510685, boa noite, bom trabalho, 6224. Jet 5809, sala aos 12, livre à direita, táxi Alfa, Quilo para o Pat 3. Direita Alfa, Quilo, Pat 3, L8809. Olá, Salvador, eu sou o Mike X-ray Delta. Prossiga. É o Mike X-ray Delta na ponte 8, solicito autorização para ser rebocado para o Pat 3, posição 9. Então, Mike XZD está autorizado o início do reboque. Ok, Mike XZD. É forte para ingressar no PAT 3, o TAM Mike XZD. Forte DL, Mike XZD. O repórter estabilizado no LS aqui, Ferreira, pista na Zé. 2.518, sem as instruções de estado. Confere estabilizado em LS aqui, Ferreira, 3.518. 1805, boa noite, o ajuste 1018, tem livre pouso, pista 90, 120 graus, 12 nós, baixou e travou? Ainda não. Embaixo travado, prosseguindo no 805. No 805, tem livre pouso no 0, no 20 graus, 12 nós, 1018. Obrigado. 43, boa noite, SL 23. 43, boa noite, SL Identificação. Autorizado, chegada bom, fidência para 4 mil pés, o ajuste na 098. Para 4 mil, para 098, chegada bom, boa noite, 43. Zero cinco, solo 17, direita, táxi Alfa Juliette para o portão 1. Alfa Juliette para o 1, gol 1805. Torre no 895. 895, obrigado, boa noite, obrigado. Delta 3152 vai passar o Interterra em mais duas vezes. Poste baixado e travado, 3152, 1018, boa noite. Baixado e travado, tá, 3152. Livre pouso, pista no 0, no 20 graus, 10 nós, o ajuste no 09. Livre pouso, pista no 0, para o Delta 3152. Comando Mike Echeiro, já se aproximando da entrada do Pátio 3. Confirma, senhor, se prosseguimos ou mantemos a posição? Não, está autorizado prosseguir até o Pátio 3, autorizado. Bem, obrigado. Dois solo, dois direita, táxi Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, 606, senhora identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050, o ajuste no 098. Gol 643, após a posição pelo, desça para 2.000 pés, o ajuste no 098, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. Sempre após a posição pelo, vai descer para 2.000, reporta estabilizado, gol 643. 1714, aciona identificação autorizada em chegada a Mari, desça para o nível 060, ajuste na 018. Delta informa que já concluiu o reboque, encontra-se na posição 9 do 43. Obrigado e boa noite. Boa noite. No ILS Gol no 643. No 643 da Gol, completa aproximação, torre no 1895. Confirme a frequência da torre, por favor. 11895. 1895, obrigado. Salvador, boa noite, Gol no 643. Boa noite, no 643, baixou e travou? Baixou e travou e avistando. Livre pouso, no, um pistão no zero, vento uma centena com 5 nós, o ajuste no 0, no 8. Centro, livre pouso, Gol no 643. Após a posição ITAP, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 8, reporta estabilizado no LS aqui Ferreira, pista no 0. Gente, após ITAP, está autorizado 2000 no 0 no 8, chamará estabilizado no procedimento aqui, ou no 606. Zulu na 7 no 4, desça para o nível 050, o ajuste na 0 no 8. O nível 050. Papa Romeu Bravo Alfa Tango, serviço radar terminado, está 65 milhas nordeste do VR de Salvador, mantém o nível 1110, Semeracaju 120 decimal 3.